Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e meu objetivo é matar 10 exércitos preto. Não, esse jogo é só uma merda, vambora. Que pau no cu, né? Ai, ai. Que pau no cu. Aqui é o Snake e eu pensei que ele ia falar aumente o volume, mas eu esqueci que esse podcast já não existe mais. Verdade. Cara, todo podcast eu espero que ele vai falar aumente o volume. Só que não ficaria legal fazer tipo, aumente o volume do seu tabuleiro. Tem um jogo de zumbis que você joga com música e quando a música faz barulho de grunhido de zumbi, você tem que botar um zumbi numa caixinha e quando acaba você tem que virar a caixinha inteira onde os personagens estão. Meu Deus. Que loucura, enfim, né? Continue. E aí, galera, aqui é o Excel e 3 contra 1 na Oceania. Não, esse jogo de novo não, gente. Sim, esse jogo de novo só porque você zoou ele. Só não. Porque você não, zoou só ele. Só para, cara, só para. Então, galera, no episódio de hoje nós vamos falar de board games que marcaram a nossa juventude, nossa infância, aqueles que a gente teve contato bem antes de ter aquele boom maravilhoso que trouxe diversos jogos nossos pra gente. Mas antes disso, vamos lá pro tile de comentários com o Zabuzeta pra comentar e falar sobre o respaldo de vocês do cast anterior. Bora lá, então. Vamos aqui começando mais uma sessão de comentários aqui do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta, novamente sozinho aqui. Bom, vamos aqui passar os recadinhos e ler os comentários e feedbacks do último programa. Primeiro recado aqui, importante, pra quem usa o Telegram, tem o nosso grupo do Jogatina BG no Telegram, tem muitos ouvintes lá nossos que estão participando do grupo, então se você tem Telegram, participe, é só clicar no link que tá no post desse episódio, lá no Ludopedia, pra participar. Entra lá, conversa sobre tudo que você quiser, envolvendo board game, claro, né? Tem muitas discussões, dicas de jogos e por aí vai, então a gente tá discutindo bastante coisa interessante por lá. Além disso, você pode seguir também Jogatina BG nas redes sociais. Você pode seguir no Twitter, @JogatinaBG. Você pode curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/JogatinaBG. Além disso, temos também o nosso canal do YouTube. Canal do YouTube com vídeos toda semana, sempre saindo na sexta-feira. Eu sempre coloquei uma data ali prevista pra sexta-feira pra sair videozinhos. Fiz 2 overview, um do Bang the Duel, que é a variante para 2 jogadores. Variante não, um spin-off do Bang para 2 jogadores, bem interessante. E também fiz para acabar, entre aspas, a saga da Tiny Epic, né? Tiny Epic série. Eu fiz o overview do Tiny Epic Defenders. Então aproveite para se inscrever no canal para mais vídeos toda semana, para você não perder nenhum deles. Temos nosso canal no Ludopedia. Se você assinar o nosso canal no Ludopedia, você também recebe notificação de quando a gente postar qualquer conteúdo no Ludopedia, inclusive vídeos, podcasts e por aí vai. Aproveitando então, se você gosta do nosso podcast, aproveite para avaliar a gente lá no iTunes. Temos nosso podcast lá, se você quiser avaliar com estrelinhas, vai de 1 a 5 estrelas, se você quiser avaliar com as estrelas que você quiser, é importante a gente ter o feedback, mas acredito que o feedback que vocês curtem, né, o feedback que, pelo que a gente tá vendo aqui, a galera gostou bastante do nosso formato, então a gente vai continuar nesse sentido, certo? O feedback a respeito do nosso último programa, o episódio número 8, o turno número 8, desculpa, turno número 8, sobre The Resistance, o jogo de caos e ordem na mesa. E foi interessante o feedback. Tivemos 3 comentários aqui que eu vou ler. Primeiro, o comentário do Martos. Ele manda o seguinte: parabéns, galera. The Resistance Avalon é o meu party game preferido. E quanto mais experiente o grupo for, mais divertido fica. Independente da análise das reações de cada pessoa, como no poker, a mecânica de aprovar ou não as missões é o principal fator para dedução. Concordo, a gente até não falou muito sobre isso, mas isso é o que vai ditar de fato que a pessoa vai pra frente, certo? Fica a dica de assistir a galera do Jogando Offline, excelente canal, por sinal. Tem um episódio do Avalon com um gameplay estendido. Exemplo nítido da mudança de comportamento de quem era resistência em um jogo e vira espião. Se ligue nas reações do Pena. Foi esse vídeo que me fez comprar o jogo. Muito bom, valeu. Realmente, esse vídeo do Jogando Offline é excelente. Tem muita gente lá participando, então confira, vai estar linkado aqui abaixo também. O próximo comentário aqui é o do Disco Panda. Não sou muito fã do The Resistance. O conceito me parece mega nhé. Mas eu também não sou uma pessoa de muitos party games. Acho que a graça do jogo deve vir da interação mesmo. Mas me parece que dá pra substituir por um DT detetive de papelzinho mesmo. De toda forma, o podcast foi muito divertido, como sempre. Espero ansiosamente pelos próximos episódios. Agora, vai lá editar o podcast, Zabuzeta. Tá bom. Pra quem não sabe, eu também sou editor oficial lá do podcast.com.br, podcast de desenvolvedores brasileiros da indústria internacional. Muito legal, recomendo também, vai estar linkado aqui abaixo pra vocês, certo? E o último comentário aqui de um ouvinte novo, que, cara, o comentário dele me deixou, assim, tipo, brilhando os olhos, sabe? Ele mandou o seguinte, o nome dele é NoBS Elec, mas eu acho que não é NoBslack, NoBslack, certo? Bom, comecei a escutar o cast de vocês ontem, dia 18 de maio, e já escutei todos. Muito bom mesmo o cast, está num formato agradável. Repare, detalhe, ele mandou essa mensagem no dia 19, ou seja, ele escutou todos os nossos podcasts em um dia. Caraca, cara, tipo, obrigado mesmo pela consideração, mas... Caraca, você é maluco, hein? Bom, eu não joguei o The Resistance, joguei apenas o Avalon. Acho a temática dele mais legal. E os personagens extras que já vinham no jogo base são muito bons. Melhora muito o jogo. Nós nunca jogamos sem o Merlin e Assassino. Achamos chato sem os dois personagens. Com eles, fica muito mais divertido e tenso. E de vez em quando, colocamos alguns outros personagens, como o Percival, que foi até comentado no podcast. Ele sabe quem é o Merlin. A Morgana, que quando o Merlin vai se revelar pro Percival, ela levanta o dedo também. Assim, o Percival vê duas pessoas de dedo levantado. Porém, uma delas é o Merlin e outra é um do mal, que é a Morgana. Deixando assim, Percival num sufoco tentando descobrir quais dos dois é o Merlin e, consequentemente, a Morgana, que é do mal. Tem também o Mordred. Esse é do mal e ele não se revela pro Merlin. Assim, vai ter um cara que o Merlin não sabe quem é. Isso gera tensão, porque o Merlin fica com medo de sair dando pistas, pois pode estar dando uma pista pro Mordred. E também tem o Oberon, que é um do mal, que não se revela pro pessoal do mal e não sabe quem são seus companheiros. Esses personagens agregam muito ao jogo. Caraca, tem muito personagem mesmo no Avalon. Eu não sabia que tinha essa gama de personagens, mas acho que de longe o Mordred é o mais interessante. Até porque você fica aquele papel de espião duplo, sabe? Muito legal. Mas no Slack, muito, muito mesmo obrigado pelo feedback mesmo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, como um comentário. Espero que você goste dessa edição. Aproveita então, gente, faça como no Slack, escute todos os episódios num dia. Não, mentira. Mas escute e comente. Se você quiser também comentar através do nosso e-mail, é o jogatinabg@gmail.com, certo? Bom, então vou ficar por aqui. Vocês escutem o podcast sobre uma forma nostálgica de avaliar os jogos antigos, se era bom ou não. Então, fica aí com a edição de número 9, turno 9. Vamos lá. Bom, galera, então vamos aqui começando a nossa edição de número 9, falar a respeito dos jogos clássicos aqui no Brasil. É interessante abordar aqui que a gente vai selecionar alguns títulos que a gente considera que alguns deles valem a pena jogar até hoje, né? Alguns a gente vai até comentar que eles ficaram um pouco datados, mecânicas um pouco simples, que era questão mesmo que o mercado não tava tão consolidado como hoje, né? Hoje em dia a gente tem um boom no mercado, muitas editoras, Galápagos, Ludofy, editoras grandes, editoras indies, né? E isso é interessante ser abordado. Uhum, né? Com certeza. É, ainda mais que a quantidade de jogos que eles estão traduzindo, mesmo antigos, para trazer pra gente, estão absurdos, né? Não tão antigos, na real. Se você parar pra pensar, assim... Não, tipo... não. Como eu falei, alguns, inclusive, antigos. Sim, entendi. Faz sentido. Além dos novos, estão trazendo alguns que pra lá fora já são antigos, mas pra gente ainda é novidade. Estão trazendo também. Mas a gente tem aqueles antigaços que a gente viu por aqui. Alguns que a gente já nem mais lembra o nome de editoras, né? Uhum. E vamos tentar resgatar alguns desses clássicos pra... Na dúvida, Era da Estrela. Exato, sim. Não, engraçado. Era Grow ou da Grow? Grow ou Estrela, né? Não tinha dúvida. E pra ajudar na discussão, a gente trouxe o nosso convidado Snake, que participava com a gente lá no podcast Game Track do Level Mais, durante muito tempo, no canal do Level Mais também. E a gente era a nossa trindade que a gente tinha lá, agora a gente tá aqui no Board Game. O Snake vai participar recorrente aqui, não como participante oficial, mas recorrente aqui nas discussões de Board Game também, já que ele tá no meu grupo direto, né, Snake? Pois é, né? Tem que matar saudades, assim, tipo... É o Revival. É o Power Ranger Verde, sabe? É o Power Ranger Verde, gostei. E assim, aproveitando então, vamos falar então já de jogos. Eu quero que o Snake fale pra mim um jogo que você acha interessante abordar desses títulos antigos, assim. E se você diz se ele vale a pena jogar hoje em dia ou não, porque às vezes pode ser um pouco datado, mas na época era tão divertido quanto. Uhum. Então, cara, quando fala de jogos antigos, a gente sempre lembra da Santíssima Trindade, né? É. Dos board games, que agora a gente sabe. Se não, o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico acho que é mais justo, porque estamos falando de Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive e o tão famigerado War. É, né? Exatamente, olha aí. Olha aí. Causando discórdias desde 1700 e... enfim. Não estamos fazendo nenhuma apologia aos filmes lixo do Quarteto Fantástico. Não, mas se tiver... Os jogos também são lixo, mas veja bem. Eu vou dizer que é mais ou menos ali, quase ali. Mas enfim, gente, olha só. Antes de dizer que falar, é claro, dos jogos ali, a gente vai... Vamos já matar essa ovelha de uma vez só? De falar já desse quarteto? Vamos carnear a ovelha e daí a gente toca o bone. Sim, cara, Jogo da Vida. Eu nunca joguei Jogo da Vida. Eu jogava, eu tinha e eu adorava. Mas aí eu fiquei muito tempo sem jogar depois que eu descobri que meus amigos estavam roubando, jogando, pegando dinheiro do banco enquanto ninguém tava olhando. E aí eu comecei a sempre... né? Aí eu comecei a ser sempre o banco quando a gente jogava. Só que é que você não via, tinha um título lá, né? Tipo, Jogo da Vida, bandida. Vida, né? Bandida. Ai, é, entendeu? Mas, Snake, você... Enfim, cara, mas eu gostava muito daqueles tipos de joguinhos, assim, que era o de trilha. É praticamente um jogo de trilha. É um jogo de trilha, mas que você não consegue fazer um caminho cíclico, e ele conta uma pseudo-historinha ali, uhum. Que você vai seguir, e pode ser que ela seja super interessante, tipo, seu tio deixou uma fazenda com 2 cavalos, ganhe tanto. Ou furou o pneu do carro. Pague é, antigamente eles tinham uma fixação assim por jogos que você tinha que andar por casinhas, né? Porque, nossa, vamos andar por casinha. Sei lá, Ludo é também. É fácil, Ludo, assim. Eu acho que de fazer. É uma parada. Exatamente. É aquela coisa que a gente tinha comentado em off. Ou você tinha, por exemplo, se você tinha um videogame, alguma coisa, né? E uma parada mais família pra você jogar com os outros, você tinha esse tipo de jogo. Um pouco mais pesado, digamos assim, que seria esses 4, né? Uhum. Ou então, vamos só jogar uma parada aqui rapidinho. Era esses joguinhos, assim, de trilha. E eram jogos fáceis de aprender que você não precisava ficar ensinando regras pras pessoas. É, rola então, a primeira regra tava embutida no tabuleiro, né? Exato, você tal assim, qual tipo, hoje você a gente... Você chega na casinha, avance tantas casas, ou volte tantas casas, ou perca o turno, e assim vai, cara. Era bem legal esse tipo de coisa. A regra só que você precisava ensinar é que você tinha que rolar o dado, ou girar a roleta, no caso do Jogo da Vida, e seguir. Diferente dos jogos que a gente joga hoje, que muitas vezes a gente vai jogar com alguém que não conhece, a gente tem que explicar uma camada de regras para daí poder começar a jogar. Então, por ser muito simples, foi o tipo de jogo que se popularizou muito e surgiram várias vertentes, várias variantes desse jogo, né? É, pois é, e se você parar pra pensar, né, muita gente, até que você falou, né, muita gente já, quando vai jogar você fala assim, é tipo War, o jogo, é né? É tipo War. Cara, é a frase que você mais ouve quando você vai apresentar tabuleiro pra quem não conhece os tabuleiros modernos. Então, a culpa é dessa, desse Quarteto Fantástico aí. Não Fantástico Exatamente. Assim. Exatamente. Sim. Mas é verdade. Assim, mas falando assim, só respondendo a pergunta, né? Não era nenhum desses 4 que eu realmente mais gostava, assim, de jogar. Um que eu sempre me interessava era o tal do Ludo. Pois Ludo é. Ludo era difícil, cara. Era difícil, porque você tinha que levar os peões um por um, né, cara? Você tinha eu nem lembro agora mais como que joga, mas lembro que tinha uma parada dessa. Você tinha que fazer o caminho inteiro no tabuleiro e voltar e entrar pro lugar ali, né? E você tinha que pegar o outro. Você dava a volta em tudo, daí você entrava num caminhozinho da tua cor pra poder chegar e botar lá no meio. Eu sei que tinha um lance que se você é ultrapassado, lembra? Se você volta pro começo, uma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente as regras, não. Eu sei que a gente tinha que fazer esse caminho todo com todos os peões que você tinha, que eram 4, né? 4. Sim. E é legal porque você tá falando, você citou o Ludo como um jogo, e é um dos jogos que não tem temática, né? São só jogos abstratos, como xadrez, como dama, gamão, assim, sei lá. São jogos que realmente não tem uma temática. Já a Trindade, o quarteto ali, que a gente cita, o War tem matemática, o Detetive tem matemática, e todos eles têm temáticas assim que conseguem ser elaboradas no jogo. É, exato. Vamos matar mais um cabrito, então. Vai, mata mais um cabrito. Vamos matar os 4 ali e depois a gente fala o que a gente quer. Sim. Tá, vamos lá. Eu quero perguntar pra vocês. Não. Eu quero saber agora. Eu vou botar o pau na mesa porque eu quero saber agora. Ui. Quem. Pena que não tem webcam. Quem já conseguiu chegar numa partida de Banco Imobiliário ao fim? Porque eu nunca consegui. A gente sempre terminava todo mundo puto um com o outro, jogava aquela merda pro alto e foda-se, acabou a partida. partida. Cara, é assim, ou você morre ou você joga. Ah, não quero morrer hoje, então tá de boa, eu vou jogar aqui o Banco Imobiliário. Porque, cara, esse jogo é infernal, cara. Tem o Banco Imobiliário, tem a versão que é a oficial, né, que é Monopoly. Cara, todos os jogos, assim, puta que pariu, cara, como são jogos irritantes, como eu não consigo curtir esses jogos, mesmo quando era criança, eu achava, cara, esse jogo não tem fim, não tem fim. E você sabe que esse jogo, na verdade, ele foi desenvolvido com um intento até interessante, que era ensinar a economia pras pessoas. Quando o desenvolvimento lá no Monopoly, lá, é, ele ensinava muito mais o conflito interno de um grupo do que qualquer outra coisa. Ele ensinava o que era tédio. Aí eu falava assim, olha só, hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre tédio. Aí abriu um Banco Imobiliário em cima. Mas, olha só, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, desse quarteto, qual é o jogo que pra você se destaca? Qual que você acha que tacaria três no poço e salvaria um? Qual você salvaria? Salvaria o War, né? Eu acho que seria o War, cara. Eu acho que seria o War, que tipo... Detetive, eu salvaria não sei, o... Como eu não joguei muito Detetive, eu não tenho apego com ele. Agora, Banco Imobiliário, pelo fator infinito dele, já era. Infinito, jogo da Vida, pelo ser o jogo mais boring do mundo, já era. Desculpa, Excel. E tipo, o War, querendo ou não, você tem um mínimo de estratégia ali, querendo ou não. Cara, então... quando eu era bem novão, o meu favorito era o Jogo da Vida, porque eu adorava aquele jogo. Eu não gostava muito de War e Banco Imobiliário, porque eu não entendia muito bem as regras, e não gostava do Detetive, porque Detetive é boring. Chega uma hora que cansa e ele se torna muito fácil de deduzir qualquer coisa. No entanto, quando eu voltei a jogar todos eles, já lá na minha adolescência, eu ganhei assim, uma paixão por War fantástica. Então eu também salvaria o War. Sim, eu queria gostar mais de War, mas cara, eu acho que talvez, nenhum desses jogos eu curto tanto, assim, mas o detetive talvez eu salvaria nesse esquema, assim. Mas War... eu te digo uma coisa, entre esses jogos, o mais desequilibrado é o War. É, com certeza. Porque o War, dependendo da posição que você sabe, dependendo da posição não, você sabe exatamente os movimentos que você tem que fazer pra chegar num ponto avançado do jogo, lá depois de umas 10 rodadas, que ninguém mais consegue te matar. Mas se você tiver azar no dado, que é o combate, cara, é assim, pra mim o War não é nem problema. Não, aí que tá, ó, você tem movimentos específicos que vão te desequilibrar o jogo pra caramba em seu favor, e ainda assim tem o dado, então, tipo, você tem muita chance de não morrer nunca mais, assim como você pode ser destruído com uma peça. É que estranho, daí vai ter, cara, que entrar naquele consenso, cara, porque senão também ele vira um jogo num loop infinito, que tipo, um mata, outro mata, um mata, outro mata, um mata, outro mata, outro mata, e tipo, e não, esse daí também não acaba. A última vez que eu joguei War foi o quê? Uns 3 e 4 anos atrás, e cara... Meu Deus, cara, que jogo infinito, assim. Não tinha, não tinha, assim, razão da gente... É que, assim, jogos como War, Banco Imobiliário, eles têm validade. O Munchkin entra nisso, sim, tá ligado? Jogos têm validade. Eles têm validade de uma hora de diversão. Depois o resto é só tédio. Depois o ele War, vira ele, boring. Sim, o War, ele tem uma ideia boa, só que eu acho que ele deveria passar por uma reformulação de regras, cara. Com certeza. Limitar, sim, 15 turnos não acabar o jogo, define o vencedor de tal maneira. Isso, ajudaria muito então, o jogo. Objetivos possivelmente mais fáceis de alcançar, né? Objetivos, ou tipo, um objetivo, sei lá, você tenta fazer três objetivos mais fáceis com pontuação variada e um objetivo grande pra cada um. Sim, sei eu lá. Não tô reclamando, assim, de jogos que tem tabuleiro mundial, o Globo, né, como tabuleiro, porque tem jogos excelentes que utilizam essa temática, a Twilight Struggle, tem aquele História, tem muitos jogos que são excelentes que usam tabuleiro mundial. E nem a questão de você dominar o local, porque tem jogos que você utiliza aí, sei lá, o Blood Rage hoje mesmo, você domina regiões e tal. É a questão que ele tem uma mecânica pobre, entendeu? Por isso que eu acho que ele perde a validade. Eu concordo com vocês, ele realmente precisaria de uma formulação. Tanto que depois, mais tarde, quando saiu o War 2, eu odiava o War 2, porque tinha a temática do avião. E você não precisava mais nem estar do lado do cara pra atacar ele, você podia atacar lá do outro lado do mundo e eu odiava isso. Isso é foda. Tem até o War, né, aquele batalhas mitológicas e tal, mas... Ah, daí é que nem Banco Imobiliário também, tem Banco Imobiliário do McDonald's, Banco Imobiliário do Simpsons, Banco Imobiliário do Judas Priest, sei lá. É, tem isso, né? Mas Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de jogos que você salvaria desses antigos. Vou começar com o Excel, que deu a sugestão do tema. Então, Excel, quero que você salve um jogo desses antigos e fala assim, vou jogar hoje em dia, vou me divertir. Cara, eu digo um e eu digo mais. Não só vou jogar hoje como eu vou me divertir, como eu joguei ano passado. E esse ano, provavelmente na próxima jogatina, ele seja inserido à mesa também, que é o Pokémon, o jogo de tabuleiro. Entendi. Os senhores se lembram de Pokémon, o jogo de tabuleiro? Eu só lembro da caixa, porque nunca joguei. O único Pokémon, jogo de tabuleiro que eu vi foi um que um brasileiro tava fazendo. E era, sei lá... Ah, um bem recente, tipo, né? Tipo agora. Sim, não. Tem um antigo. O antigo era assim. Tinha um... Acho que eram 5 pokémons iniciais. Pessoal, desculpa se eu não lembro, mas é que faz muito tempo, tá? A idade vai chegando, sabe? Não, e assim, as últimas vezes que a gente jogou, a gente voltou a jogar ele em 2013, tá? Só que a gente leu o manual de regras, muito tempo atrás. A gente achou tão estúpido, que a gente praticamente... A gente não rasgou, porque, né? Mas a gente guardou o manual de regras e a gente inventou nossas próprias regras pro jogo. Olha. E ele se tornou... maravilhosamente divertido com essas nossas regras, porque ele se tornou mais difícil. Então, assim, você tinha 5 opções de Pokémon inicial, se eu não me engano, no original. Era o Meow, Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander. 6, eu acho que tinha Clefairy. Mas qual que eram as mecânicas principais do jogo? Cada Pokémon era uma bolachinha, redondinha, tipo um tazinho. Sim. Tá? Ele tinha uma trilha no mapa mundo, só que essa trilha você podia ir e voltar dela, de acordo com o caminho que você escolhesse, né? Esse caminho era dividido em cores. Tinha vermelho, azul, verde, eu acho que tinha mais um amarelo, não tenho certeza. Nesse caminho, você tinha vários pokémons de vários tipos diferentes, separados também por cor. Então, você misturava os tazos, atrás dele você só via pokebolinha, né? Misturava os tazos daquela cor e distribuía pelo tabuleiro. Quando você caísse naquele espaço, virava-se a bolachinha, o tazo, você via que pokémon era, e você tentava capturar ele rolando o dado. Se você capturasse, ótimo. Se você caísse no mesmo quadrado de outro player, vocês podiam batalhar e você podia tentar roubar o Pokémon dele, ou vocês podiam trocar na boa. Fora isso, tinha os espaços que você ganhava cartas, que eram itens, né? Você curava a vida do seu Pokémon, porque o Pokémon ficava ferido. Você podia trocar imediatamente um Pokémon com outro de outro personagem. Ganhava Pokébolas pra ficar mais fácil de capturar os Pokémons. E cada Pokémon tinha uma pontuação em cima dele. Quando você somasse uma determinada pontuação, você ganhava acesso à Elite dos 4. Você ia ser sorteado pra cair em... você ia andar pra cair em um deles. E se você... enfrentando ele, conseguisse derrotá-lo, você ganhava o jogo. Parece legal isso aí, cara. Cara, ele é antigo, ele é extremamente divertido, muito divertido mesmo, sabe? Eu gostei muito. Só que depois que a gente modificou as regras pra ele ficar extremamente mais difícil e mais ignorante, ele se tornou um jogo muito mais divertido. Substituiu o D6 por um D20. E se você parar pra pensar, tipo, jogos contra o cenário das antigas, eles nunca tinham uma dificuldade elevada, né? Só os jogos que você tinha jogador contra jogador, que daí tinha a dificuldade dos jogadores, né? Normalmente eram jogos bem simples, aí você vencia rápido. Exatamente, e é por isso que a gente mudou a dificuldade desse jogo. Pra poder ele se tornar mais competitivo e mais acirrado. E ele chegou a um ponto de diversão tão grande, cara, com essa mudança de regras que a gente fez em comum acordo, que a gente pegou um dia, a gente começou a jogar às 6 horas da tarde, a gente foi parar às 5 da manhã. E assim, as partidas não são demoradas, não era uma partida só, mas é que a gente jogou diversas partidas uma atrás da outra, sem parar. Interessante, cara. O jogo é seu? É, do Vitor, eu consigo fazer imagens dele. Cara, consegue fazer imagens dele, tipo, de um overview, só pra mostrar como que você fez essa regra, que seria interessante colocar no canal lá do Jogatina BG. Sim. Eu quero imagens. Sim, e eu vou te mandar junto com as que eu tô devendo do Zombicide. Exatamente. Zombicide eu faço essa semana sem foco. Então tá. Vamos lá, agora um jogo que você gostaria de abordar aqui. Cara, um jogo na verdade que eu queria abordar e que eu queria jogar, eu não sei se vocês chegaram a pegar, que era o Sherlock Holmes, cara. Eu lembro que meu primo tinha essa porcaria, só que... O Sherlock Holmes ou o Scotland Yard? Não, era o Sherlock Holmes, que era tipo você desvendar mistérios no tabuleiro. Você tinha então, que, tipo... O Scotland Yard era assim, que dizia desvendar mistérios. O Scotland Yard é o Interpol. Não, Interpol não. O Scotland Yard, ele é o detetive. O Interpol é outra coisa. Scotland Yard, você tem vários locais no tabuleiro que você tem que visitar. Cada um deles tem uma pista e você vai usar pra desvendar o crime. Mas é parecido com o detetive, ó. Não. Detetive não. É muito fácil. Você realmente tem... O Scotland Yard, pelo menos o que eu tô vendo aqui, é parecido com o Interpol, que é aquele de você, tipo, ter as fichas de táxi, de ônibus, não, e Interpol, de metrô. Não, esse não tem, não. No Scotland Yard, ele não tem movimentação desse tipo. Ele tem movimentação por dado. É só movimentação por dado, isso aí. É, no Interpol, que é o que eu vou falar na sequência, ele sim você pode usar. Tá. Não, aí que tá. É, então, aqui saiu como Scotland Yard e lá... Pelo que eu tô vendo aqui agora, eu tô pesquisando no Google, tem o Scotland Yard, que é esse mesmo. Uh-huh. E tem um outro aqui, ó, Scotland Yard, que é igual o Interpol. Esse exatamente. Que você tá falando é algum desses ou é outro completamente diferente? Não, é aquele que... Esse que você tinha comentado lá, que você vai em locais específicos pegando pistas, porque daí, tipo, eu sempre quis entender esse jogo, tipo, quando era pequeno, eu vi meu primo jogando, eu não entendi blufas daquilo lá, mas sempre fico aí, cara, eu quero aprender a jogar isso daí. Só quando eu era pequeno, eu também achava super difícil esse jogo, mas ele é muito bom, cara. Esse meu amigo Vitor, que é o dono do Pokémon, ele recentemente comprou o Scotland Yard pra gente jogar também, e cara, ele é muito divertido. Vale a pena até hoje, então. Vale a pena você pegar e jogar até o final. E é uma parada meio Black Stories, né, que você, tipo, você tem a parada ali, lógico, você vai usando as pistas, né, tentando adivinhar esse mistério, né, só que daí você vai pensando, cara, eu lembro de um, assim, que o meu primo falou qual que era a resposta, daí eu fiquei pensando, puta, é uma parada tão simples, era um negócio assim, que o cara morreu e ele desenhou um símbolo, daí tinha o símbolo desenhado, daí, cara, que raios é esse símbolo, cara, como que ele morreu? Cara, aí podia depois interessante, que ele mostrou... né, tipo, misturar o Scotland com o Black Star, né? Aí, bem no fim, o cara morreu com um compasso na testa. Porque fazia sentido, porque ele tinha um pequeno furo na testa e ele fez o desenho que seria do compasso, né? Que é um furo no centro, o risco e o círculo externo, né? E aí você começa a elaborar um monte de coisa e, na verdade, é uma coisa tão simples. É uma parada muito simples, assim. Só que como funciona a mecânica de você jogar e descobrir isso, que tenho vontade ainda até hoje de colocar o papo. Como que funciona essa questão de você... Quem que vai estar com a resposta certa? Quem vai ver isso aí, que você que jogou? Assim, você vai ter que colher pistas, né? E em determinado momento você tem que voltar pro tile da Scotland Yard e você vai falar que você descobriu o caso. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a ficha de anotação. Se eu não me engano, você pega... tudo isso, você tinha... É, você pega e confere se você acertou mesmo, aí tem muito da sua ética, mas, pô, sem graça se você não tiver ética, né? Você confere se você acertou de fato, e daí você... Se você acertou, beleza, você revela pra todo mundo. Do contrário, você sai do jogo e o resto do pessoal continua. Entendi, é porque você só pode arriscar uma vez, né? No esquema que o detetive fazia, entendeu? Sim. É, assim, eu acho... Se eu lembro bem, se eu não me atrapalhei, tá, pessoal? Pode ser que eu tenha me atrapalhado. É, porque eu nunca cheguei a jogar e o pessoal sempre falou pra mim que era muito parecido com o detetive. Por isso que eu me confundi no começo aqui. Então, eu acho que é uma temática bem legal, porque o jogo é muito difícil mesmo. Você conseguir fazer. É um detetive fazer. Mais hardcore, né? Porque não se simplifica em seis personagens, seis armas e seis lugares. Ó, agora, pensando desse lado, é um jogo meio do capeta, né? Mas enfim. É. Então, ele é bem... O Scotland Yard, ele é muito mais difícil que o detetive. Muito difícil mesmo. Pra falar do Interpol, cara. Esse Interpol é um jogo gostoso de jogar até hoje, cara. É mais que um jogador joga contra os outros jogadores, ele assume o papel do Mr. X, que tem que fugir dessa trupe de outros jogadores que tenta caçar ele, né? E é legal assim que o cenário, pode ser vários cenários, mas ali o que eu joguei acho que era Manhattan. Uhum. E ele tem vários locais. Aí é legal assim que de um local pra outro tem uma trilha, mas as trilhas podem ter definições diferentes entre uma e outra. Pode ser tipo, essa trilha chega aqui de metrô, chega aqui de ônibus, pode chegar de barco. É legal assim que as pessoas, eles têm, os jogadores que estão contra o Mr. X, eles têm que, como objetivo, achar o Mr. X, e eles podem usar táxi, podem usar algumas coisas específicas, e eles têm limites disso. Depois de um número de rodadas, o Mr. X tem que revelar onde ele estava por último. Quase um Carmen Sandiego, então. Sim, Cara, é muito Carmen Sandiego. Ele podia ser muito facilmente chamado Carmen Sandiego, se fosse locais do mundo, entendeu? Porque onde está o cara Carmen Sandiego? Aí o objetivo do cara é roubar Sete Maravilhas do Mundo. É. Pô, ia ser divertido pra caramba, cara. Ah, deve ter, porra, cara. Deve ter. Deve ter um jogo da Carmen Sandiego. Deve ter. Deve ter, cara, porque foi um... Já até pesquisar. Vamos registrar aqui antes que roubem a ideia? Já roubaram, já. Desculpa aí. Roubaram faz tempo. Cara. Já tá aí, já. Onde tá a Carmen Sandiego, tá? Um jogo de 92. Apenas. Mas o Interpol é legal porque ele é um jogo de movimento no cenário. A questão da dedução em conjunto é muito legal. Se você joga com o Mr. X, você tem que planejar bem, porque os jogadores, conforme você vai mais jogando, mais você vai se movimentando no cenário, mais o jogo vai rodando, você vai cada vez mais sendo mais cercado pelos jogadores. E é muito legal porque... É um pega-pega cegas, né? Sim! É o gato-rato, né? Exato. É bacana, cara. A gente jogou... Não faz muito tempo. Acho que a gente jogou com o Ira ainda, né? É, jogou com o Ira. Ele era o Mr. X, né? Aham. Uhum. E é muito divertido, né, cara? E rende umas boas discussões, porque, tipo... Sim. É aquele negócio, dedução de um é contra a dedução do outro, daí, cara, você tem que argumentar por A mais B, por que que o cara veio dali, foi pra lá... É, você tem que provar matematicamente ali. E é legal que você pode, tipo, dar bloqueio, tem quantidades limitadas de helicóptero, porque às vezes você tá, tudo tá num canto, e de repente o Mr. X fala assim, na vez que ele tem que falar onde ele tá, tá lá no outro lado do mapa, você fala, putz, e agora? Como? Como vamos chegar como lá, que né? Ele teleportou pra lá, né? Aí você fica, tipo... E, cara, esse jogo vale a pena até hoje, assim, é um jogo divertidíssimo, não é demorado, e ele é facinho de explicar. É só questão de dedução mesmo, que se você quiser levar na mesa a discussão, é muito legal. Excel, mais um jogo então? Cara, eu vou falar de um jogo que eu achava super divertido e até hoje eu gosto de jogar ele pra caramba, que é o Tananana Quest. Já jogou Quest? Quest é jogo de pergunta, de trivia? Jogo de trivia, e você escolhia a temática e de acordo com a temática você ia avançando. Na verdade, você não escolhia, você rolava o dado e onde você caía você tinha uma temática e você tinha que responder daquela temática para passar adiante. Eu gostava pra caramba e eu ainda gosto pra caramba, cara, porque é um jogo de trivia e ele busca conhecimentos dos mais diversos e eu gosto de jogo assim, que faz eu ter que pensar bastante. Nesse lance de trivia eu lembro que tinha Master, tinha jogo da universidade, Perfil, todos esses jogos assim de trivia, eles são interessantes, mas eles têm validade, sabe? Eles têm validade, que é você conhecer as cartas. Sim, você decora as cartas. Não, exatamente, o dono do jogo, assim, é um jogo que deveria ter uma regra, além da regra do jogo, então, assim, depois de tantas vezes jogado, vende esse jogo, porque senão fica ruim, entendeu? Faz sentido, eu vou ter que concordar contigo. É um pouco diferente, por exemplo, do Imaginação. É, porque Imaginação, esse mais Imaginação é uma parada meio parecida, assim, que tipo, você tem um tema, você tem uma coisa que você tem que interpretar, você tem que desenhar, você tem que... Mimicar, você tem que se virar e mimicar, cara, pra dar certo aquilo lá. Mimicar, boa. Não, e assim, cara, para pra pensar, né? Muitos jogos antigos, eles tinham muito uma pegada party game, né? Jogo de trivia, jogo de imaginação. Sim. Eles tinham esse super lance trunfo. De... Super trunfo, era mais um jogo filler do que um party game. Super trunfo, tratores, cara. Tratores! Caraca, cara. Ah, deixa eu fazer uma revelação que eu nunca ouvi escutado no podcast. Jamais ouvido. Ah, enfim. A gente entendeu, prossegue. Vocês entenderam, né? A dislexia agora não deixou eu trabalhar. Cara, eu tenho um apelido obscuro de 1999 que, tipo... Que será revivido a partir de hoje. Ah, não. Será que eu faço isso? Cara, é só conta em risco. Já era. Começou, termina. Que era o seguinte, eu gostava muito, eu ainda gosto muito de motos, sabe? E eu tinha 3 super trunfos de moto. E assim, a gente ia no retiro da igreja, ia sair com a pesada, daí tipo, eu levava, porque daí às vezes no horário livre eu jogava com o pessoal, né? Aí eles, pô, mas você só tem super trunfo de moto? Tinha. Daí, são os que eu mais gosto e tal, não sei o quê. Aí pegou o querido apelido de Ed Mobilete. Ed Mobilete. A partir de hoje não lhe chamarei de outra coisa. Ed Mobilete, cara, é genial. Eu pensei que a galera ia falar, tipo, Ed Moto, sabe? Virou até e-mail isso, cara. Virou até meu e-mail esse desgraça. Muito bom. Se procurando aí a rua, capaz você me mandar uma mensagem ainda, mas enfim. Sim. Não, e outro jogo assim que eu não joguei, só joguei depois a releitura dele, que é o Cancan, né? Que é a Cancan, cara. Cara. Cara. Cancan, é, na sua variante Uno, Uno que é o da empresa rival. É aquela coisa, quem veio primeiro, Cancan ou Uno? É os dois, cada um por uma empresa. É, o Uno, 47, desculpa. Nós temos uma inversão de regras também, porque a gente achava meio besta, né? A gente queria tornar realmente um destruidor de amizades. Ah, sei. Então, o mais 4 pode ir em cima do mais 2. Se o mais 4, você vai selecionar a cor, você selecionar, tipo, verde, eu tiver um mais 2 verde, eu posso jogar em cima. Nossa. E daí vai somando. Não, mas isso é a regra. É a regra, não. Eu acho. A gente joga assim. Não. Tem uma combinação, mais 4, mais 2, ou mais 2, mais 4, em cima de mais 4, que não pode, pela regra original. Ah, sim. Eu não lembro agora qual dos dois que é, mas eu sei que tem um desses dois que não pode. Mas enfim, a gente jogava com um bando só, não só isso, como se... No alto da pilha, de já mais 48, a carta é verde, eu posso jogar um volta verde, volta na cara do filho da puta que jogou em mim. Caralho, gente. Era legal também a diferença entre o Cancan e o Uno, é que no Cancan ele tinha o mais um. Porque normalmente o mais 2 vai pro próximo jogador. O mais 1 ia pro jogador anterior. Uhum. Ah, ele retornava. Ele retornava. Então, tipo, você dava o counter no cara de trás. E era legal, porque se o cara tivesse o outro mais 1, pelo menos isso era House Rules, não sei, agora não vou lembrar. E assim também, ia acumulando mais 1, a carta ia voltando até o último ficar sem mais 1 pra retornar. Cara, eu sei que a gente chegou num ponto desse jogo que o nosso amigo, famigerado Tetas. Tetas, falei. Ele teve que comprar seu. Se eu não me engano, mais 48, ele jogou o baralho na mesa e foi embora. Se traumatiza a pessoa assim, né, cara? É assim, ó, gente. Bem, né? Você acha que dá treta em Game of Thrones, é que você viu um Uno. Cara, mas nas regras. 48 tinha quantos cancanes junto? Tinha... Não, tinha um só que a gente juntou tudo. A gente conseguiu somar todos. Caraca. E voltar. Deus do céu, é absurdo. Foi lindo, maravilhoso. Snake, vamos lá, traga um jogo que você quer abordar, se você acha que vale a pena ou não manter até hoje. Então, é uma coisa, uma discussão que eu queria colocar agora, tipo, não é nenhum jogo em específico, porque antes a gente tinha bastante jogo, agora a gente classifica como jogos de destreza. Ah, né? Sim. Que, tipo, pega a vareta. Você vai falar de gênios agora. Não, de Tazo. Tazo era louco. Porque, cara, não é bem um board game, mas aí que tá, se a gente entrar nesse assunto de board game, tipo, tem um monte de jogos hoje em dia que é offline, não, entre aspas, você classificaria como board game, certo? Se você quiser falar de cara a cara... Cara a cara também, mas... Does he look like a bitch? Cara, eu pensei que você ia puxar, tipo, morcegos equilibristas, sei lá. Caraca, morcegos equilibristas. Então, cara, é isso que eu tô falando. Pula macaco, cara. Pula macaco era mó louco. Tem muitos jogos, assim. Mas além, eu acho além... que não é jogo, cara. Tipo... Não é board game, assim. Eu acho que ele entra mais numa classificação de brinquedo, assim. Por mais que envolva destreza, tem alguns jogos hoje em dia que tem essa questão da destreza. Por exemplo, é o Pit Car. Dungeon Fighter. Tem o lá do Velho Oeste, que é também que você usa o dadinho e tal. Mas é que eles têm regras além da destreza, entendeu? Porque assim, se você parar pra pensar, pega a vareta, é o quê? É só você colocar a vareta, depois contar o ponto e foda-se, né? Tipo, é o jeito de você pegar as varetas. Eu particularmente achei que os nem que ia puxar um, que saiu até não, uma não, versão não, que, não, ele, mas... que ele é apaixonado. Saiu a versão faz um ano, que é o Risk. É. O Risk é War, né, gente? É, não, ele, na verdade, ele é melhor que o War e tem a versão Solid Snake, né? Ah, sim, Metal Gear. Metal Gear. Someday. Sim. Someday. Mas o único pra parar falar de Risk, eu queria jogar o Risk Legacy, sim. Eu não conheço. É o mashup do... Não, o Legacy é uma nova tendência nos tabuleiros, pra quem não conhece, né, que você... O jogo, ele tem meio, começo, meio e fim, você não pode jogar de novo ele. Ele alterava a regra, então, se você tá no lugar, não pode ser conquistado mais. Nunca mais aquele lugar vai ser conquistado, entendeu? Tipo, eu não sei exatamente se é isso, mas sabe o Pandemic Legacy, que tem essa questão das regras que são modificadas? Isso, é no mesmo sentido, entendeu? Eles são jogos que são campanhas ao longo de várias as turnos, você vai jogando, e eles têm um meio, começo e fim, né? Começo, meio e fim. É, exatamente, obrigado. Mas, Nen, o que você ia trazer? Não, é justamente esse tipo de discussão, que tipo, o que vocês achavam de jogos desse tipo, assim? Ah, é difícil, cara. Cara, tem muitos muito bons, sabe? Legais mesmo. Só que, apesar de muito divertidos, eles são meio datados. Hoje eu acho que não vingaria. É, não vingaria. Por exemplo, tem um jogo que eu gostava pra caramba, que era o Explosão, cara. Não sei se vocês chegaram a ver. Não. Algo parecido. Era uma, tipo uma ponte do Rio de Kai. E, cara, o setup do brinquedo era muito legal, cara. Só que ele era um... cara... Nossa, teve um insight aqui agora que foi genial. Ele foi o primeiro Infinity Runner inventado, cara. Porque ele é assim, ele é um conjunto de quatro pontes, ele faz um quadrado, e o teu objetivo é sobreviver. Simplesmente assim. Mas então, assim, ele tem um Ender's Mode, isso. Ele tem um Ender's Mode, porque, tipo, até o último cair. Você e mais quatro, nem lembro agora quantos jogadores, acho que era quatro jogadores, que cada um começava num canto da ponte ali, que era fixo, aquilo lá não explodia. Daí o que que acontece? Você tinha, no meio do negócio, era uma peça inteiriça de plástico, só as pontas que eram encaixadas, e você tinha um detonador de dinamite. Aí você rosqueava ela, aí uma das quatro pontas estava armada, só que você não sabia qual delas. E você rolava o dado, tipo, acho que ia de 1 a 4, e dois das facetas ali era explosão. Entendi. Aí você rolava o dado, caminhava. Cada ponte, né, cada trecho de ponte era uma casinha. Você andava. Aí quando caía a explosão, você tinha que girar o detonador e afundar, como se fosse realmente uma dinamite. Aí aquilo lá explodia, ia pro ar, cara. Voava um pedaço de ponte, voava o aventureiro, né, que tava na ponte. Só que, tipo, é uma parada muito simples. Só que o apelo visual dele de explodir na tua cara era tão esse legal, jogo não, esse jogo não foi relançado depois com uma temática de urso polar atacando, e daí você era um pinguim e tinha que fugir, e era umas pontezinhas de gelo? Não, tô ligado. Nossa, cara, você me lembrou de um jogo que meu primo tinha, que era uma parada dos pinguins. Agora não vou lembrar como que era essa desgraça, velho, mas... Tem o Hey, That's My Fish, eu sei desse. Não sei. Cara, eu tinha um que eu ganhei nesses bingo de empresa aí, que era Gangue das Toupeiras. Olha que maravilha. Cada jogador controlava uma gangue das toupeiras, tinham quatro cores diferentes. Ah. O tabuleiro ficava montado dentro da caixa, eram quatro tiles, se eu não me engano. Cada tile tinha buracos de toupeira, em quantidade que iam reduzindo. E, assim, você rolava o dado e andava com uma toupeira, tantos quadrinhos. E tinha que botar ela por dentro de um buraco pra garantir que ela fosse pro próximo. Uma vez que todos os buracos estivessem preenchidos, você removia as toupeiras sobrantes, tirava o tile e jogava a mesma coisa no de baixo, até que no último tile só tinha uma casinha que era pra você chegar na pá dourada e você seria a toupeira campeã. Valeu. Jogo que eu vou falar aqui, que eu adoro ele. Ele, na versão brasileira, ele é a versão de... Versão brasileira Alamo. Exatamente, Alamo. Nossa. Que era roubado os direitos, não tinha direito oficial, que era o Combate, também conhecido como Estratego. Putz, Combate. Combate é muito da hora. O Snake, que tem Combate até hoje, né, Snake? Tem, tá perdido em algum lugar nessa casa ou com minhas irmãs. Não, explica ele como que funciona, cara. Cara, é simples. Eu penso no cara a cara, né, naquele negócio, onde você só enxerga suas peças e o adversário enxerga as peças dele, certo? Tem uma classificação de patente, né? De soldado. Sim. A general. Soldado a general. E um espião. O espião era o único que conseguia matar o general. Era de 1 a 10, né? Então o general era o posto máximo. O espião era o 1. O soldado era o número 2 e assim por diante. Vencia o maior pro menor. E o empate, os dois morriam. O empate das cartas, os dois morriam. Só que no meio do campo, você podia colocar minas ou bombas. E o objetivo era você atravessar o campo em busca da bandeira do adversário. Só que daí você não sabe o que vai enfrentar no meio do caminho. Você é um soldado raso, que era uma maior quantidade. Você colocava o famoso bucha de canhão, entendeu? Bucha de canhão, porque daí o que acontece? Quando você fazia um encontro entre duas peças, você tinha que revelar pra descobrir quem tinha o maior. Sim. Certo? Aí você, esse lado do flanco dele tem peças fortes, então pode ser que desse lado esteja vulnerável. Então, ele tem esse fator assim de... Não não digo xadrez, que você, porque você, não, você tem que movimentar de acordo com o movimento do jogador. Eu acho que é mais um dama, né? Porque como você tem que andar de casinha em casinha e comendo a peça do adversário, só que daí ele tinha esse fator que você tinha que adivinhar qual que é a estratégia do cara. E se o cara colocava, tipo, cercado de bomba a bandeira, se deixava general e tal. Aí tinha isso, você tinha o cabo armeiro, que era justamente o cara que ia desativar as bombas. Sim, classificação 3. E você tem que preservar os teus cabos armeiros, que eles são, tipo, custo 3, então eles estão vulneráveis, eles conseguem matar algumas peças, mas ainda assim são frágeis. Uhum. E descobrir onde que tá esse campo minado no meio de um monte de soldado. E ainda no meio desse fuzuê todo, achar a bandeira. Não, ele é muito divertido, assim, tipo... Esse jogo é massa. Por exemplo, jogos, assim, que não vale a pena citar, mas já citando, é que você movimentava com a peça, você não atirava igual num batalha naval, né? Você tinha que descobrir por dedução só. Mas um jogo, cara, que eu queria muito jogar, ele é até eu vejo muita gente falando bem dele, e ele é um precursor do Game of Thrones, que é o Diplomacia. Alguém jogou Diplomacia? Não, Diplomacia não. Cara, Diplomacia, a galera fala que tem tanta treta de questão de movimentação, de conquista de batalha, que você também fazia umas coisas bem parecidas com o Game of Thrones. Eu vejo muita gente lá do Meeplemanics falando, né? Quando eles falam no podcast lá também. Eu acho muito interessante a ideia, cara. E a questão de jogos que tem fator político, pra mim, sempre me atrai bastante. Então, não sei. Civilizações, tipo... né? Civilizações é a praia dos óbvios. Anota no bingo aí. Eu falei Gamer sobre... desde... Anota no bingo aí, que eu falei Civilization hoje, já. A gente vai ter o nosso bingo próprio, né? O bingo nosso vai ter eu falando de Civilization, um cabeça falando de jogador pra jogos pra mais de 10 pessoas, e do que você não sei. Dele tem que ter Summoner Wars. Ah, Summoner Wars? Ah, não, mas tem mais. O bingo tem várias cartelinhas. Então, o meu é de... O meu é de Civilization, do Excel... Putz, do Excel agora eu não sei. Rato, chupa essa manga aí, filho. Calma, eu vou conseguir, faço. Falando disso, o combate é pra duas pessoas. Exatamente, Charlie. Pode pra duas pessoas. Mas, segundo cabeça, caberia pelo menos mais 5 aí. Pra ficar massa. Cara, eu acho que a gente conseguiu abordar pelo menos os principais que marcaram a gente, porque a gente, querendo ou não, não tinha tantas opções diferentes assim, então, né? A gente vai ter algumas variantes pra trilha, algumas variantes pra quiz, mas nada que vai fugir muito disso que a gente falou aí. Tem algum que você gostaria de destacar? Eu quero destacar, assim, é genérico do genérico, só que era assim, ele era um livro de jogos... Você lia a história e daí ia pras páginas? Não, era um... Cada página era um tabuleiro. Era um tipo de jogo. Tipo, desde trilha, xadrez chinês... Só que o legal desse daí é que ele era tematizado com os X-Men. Que da hora. Pena que ele estragou, ele foi jogado fora. Ele era bem da hora, assim, tá ligado? Sim. Tipo, tinha o Homem-Aranha, tinha os X-Men... E ele veio junto dele... Eu enchi tanto o saco da minha mãe pra comprar aquilo lá, porque foi numa feira de livro que teve. Dentro do colégio. Eu vi aquilo e eu preciso daquilo. Encheu tanto saco que ela falou que comprava na volta e até hoje o Snake tá esperando. Não, ela comprou. E vi, sabe o que, cara, achei aquilo lá funcionou até uns tempos atrás. Daí ele estragou com o tempo. Era um dado eletrônico. Uma roda de 1 a 6. Você apertava o botão nele e ele ficava... Aí você soltava ele. É o peão da casa própria. Pode ser substituído por um dado também. Sim. Pode ser substituído por um dado, mas o que é você apertar um botão e ele fazer. Cara, quando você tem, sei lá, 12 anos naquela época, isso é demais. Eu tava brincando de Max Steel ainda. Era foda pra caralho. Tem duas coisas que eu quero falar. Uma que você falou de jogos que tem... como jogos abstratos, eles são simples, não tem nada além de temática e impressão. Então, tinha compilados da Grow que vinha vários jogos, dama, xadrez, senha, né? Lembra que tipo, descubra senha e tal? Então, tinha vários jogos esses que vinham num compêndio, assim, de uns 12 jogos num pacote só, cara. Era bem da hora também. Era divertido. Até hoje você encontra alguns packs desses Ulysses, que vem... Ah, sim. Vários desses, todos juntos. Mas até que, se você parar pra pensar, né, com a difusão dos jogos de tabuleiro moderno, muitos jogos Ubisoft estão sendo até esquecidos, né, cara? Com certeza. E jogos que foram muito divertidos pra gente, porque até porque a gente não tinha outras opções, né? Cara, eu quero citar um jogo aqui, que eu tava olhando lista de jogos... brasileiros, né? Jogos assim que estavam no mercado lançando antigo. Tem um jogo chamado Scratch. Só quero perguntar. Jogo do que seria chamado Scratch? Que jogo você acha que é uma temática com esse nome? Scratch. Ah, você vai Scratch. Ter que se coçar, né, amigo? É, não, não é, cara. É Scratch. Extenso, assim, desse jeito, tá? Scratter. E se trata de? De, olha só, o subtítulo. Estratégia, habilidade e sorte no futebol. Um jogo de Chico Buarque. Nossa. Ah, eu já vi esse daí, pô. De esse futebol? Jogo, muito sim, louco. Sim, ele tem umas regras interessantes, cara, se você pensar. É porque pensar. Não é Scratch, é Escrete. Escrete, exatamente. É caramba. Bem... Falando de futebol, cara... Eu tinha um que era da Gulliver. Era assim, era uma caixa de plástico e era Brasil contra Argentina. Eram uns bonequinhos assim, umas figuras e que você só batia na perna. Atrás assim, ele dava um chute. Exato. E cara, tinha pés diferentes. Tipo, tinha o pé reto, tinha o pé achatado que era pra você levantar a bola. Cara, era um jogo muito legal aquilo, cara. Era divertido aquilo ali. Eu não sei, isso daí eu acho que não se classifica como brinquedo, mas foda-se. Sei lá, mas era legal do mesmo jeito. Como jogo, não. O legal desse Scratch aqui, falando desse jeito, eu vou não falar Scratch pra se coçar, né? É só pra facilitar de entender como escreve. Então, ele é um jogo assim que você tem que participar de draft de jogadores, aí você pode gastar dinheiro neles pra conquistar, aí você coloca eles nas formações que você quiser, e depois, conforme você vai, a bola, tem uma bolinha assim que ela fica mudando de local pra local. Aí os jogadores têm classificação de estrela, e conforme você vai jogando, só assim, o jogador que toca a bola, que tá no seu time, é o jogador ele tá no meio campo, então você pegava uma carta no meio campo e via o que aquele jogador fazia. Fala assim, se o jogador possui 5 estrelas, ele chuta pro gol. Se ele possui 3 estrelas, ele toca pro número 7. Aí ele vai fazer assim, ele vai meio que moldando o jogo, entendeu? Era bem um L-Foot... L-Foot pré-computador. Pré-internet. Bem louco. Cara, exatamente, cara, L-Foot, que ele podia mudar. Muito bom. Ô, oh, saudades L-Foot. Goddamn weight off my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. Bom, então vamos aproveitar aqui para encerrar esse podcast. A gente não falou de todos, até porque a gente gostaria de deixar para vocês nos comentários ou através do nosso e-mail, que é o jogatinabg@gmail.com, que lá você pode argumentar quais jogos que a gente citou, quais jogos, se você concorda que alguns jogos podem ser jogados hoje em dia ou não. Se você adora o Quarteto Fantástico dos Jogos Tabuleiros Antigos aqui no Brasil, né? Antes do boom. E se você acha... Ó, tem uma pergunta, cara, que a gente nem comentou no podcast. Se você acha que a Estrela deveria seguir os passos da Grow de começar a lançar jogos modernos. É verdade, tipo, olha só que interessante. Cara, chega de fazer banco imobiliário com cartão de crédito, com cheque, com... Detetive daqui a pouco vai ser... óculos 3D. Vai cara, ter banco imobiliário com óculos 3D, PayPal. Dá dor de cabeça. Vai ter banco imobiliário Construcard. Sim. Sei lá, é banco imobiliário PayPal. Banco imobiliário, leilão da caixa, né? Leilão da caixa. Banco imobiliário, minha casa, minha vida. Exatamente. Olha, minha cara, casa, muito minha bom. Vida. Você ganha a cozinha imobiliada. Exatamente. Ah, que pena, você comprou MRV. Ó, ele veio com vazamento. Muito bom, cara, excelente. Desculpa aí quem comprou a PMRV, quase passei. Desculpa não, cara, eles estão chorando junto com você, cara. Então, galera, esperamos que vocês tenham gostado, deixem seus comentários. E só pra botar uma pulguinha na orelha de vocês, procurem jogo de tabuleiro da Casa dos Artistas do Silvio Santos. É sério? É sério. Dá pra gente até fazer uma pausa. Não, eu quero que eles procurem isso aí. Depois sim, a gente mas comenta. Não é isso. É a questão de jogos que você não jogaria nem por um caralho, sabe? Porque vira nome... pauta também. Vira pauta fácil, cara. Então deixa eu agradecer aqui a participação do nosso convidado extraordinário, que vai participar mais recorrentemente aqui, que é o Snake. Snake, agradeço a sua participação. Valeu, amigo! Gente, existe mesmo o Casa dos Artistas. Enfim, gente, obrigado! Mas esses que eu vou gostar, com certeza. E se quiserem ver ele mais, é só entrar no chat roulette, galera, vocês derem sorte. Deus do céu. 2008 mandou um abraço, mas enfim. Agradecer também aqui o Excel, esse piadeiro aí. Ah, galera, tamo sempre aí, né? Bom, então é isso, gente. A gente fica por aqui. E nos vemos no próximo turno. Level! Cara, eu sempre me seguro pra não falar level. Eu me seguro pra não falar level. Eu vou falar, tô nem aí. É que é RPG, pô.